Panorama Agrícola para 12 de junho de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, hoje, 12 de junho de 2014, quinta-feira de lua quase cheia. Um abraço para você do Eduardo Maier. O ditado de hoje é: em boca fechada não entra mosca. Você confere no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma dica sobre memória. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre biodiversidade no campo nativo. E na entrevista Segurança Alimentar e Uso Racional de Agrotóxicos, o trabalho da SIDASC na defesa sanitária de nossos alimentos. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359. Ou envie sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Vegetais e peixes ricos em ômega 3, como a sardinha, ajudam a melhorar a sua memória. Mantém o peso, o colesterol e a pressão arterial sob controle e consuma bastante grãos, frutas e vegetais para ter sempre uma boa memória. É hora das notícias. Santa Catarina investiu nos últimos meses R$ 80 milhões na construção de silos e armazéns com capacidade para 140 mil toneladas de grãos. A atual capacidade de armazenamento de cereais é de pouco mais de 4 milhões de toneladas, para uma produção estadual total de 6 milhões e meio de toneladas de grãos, o que gera uma maior necessidade de silos e armazéns em Santa Catarina. Levantamento da OSESC, das cooperativas, concluiu que são necessários 42 novos armazéns em 41 cidades do estado, operados por 22 cooperativas agropecuárias, com capacidade total de aproximadamente 520 mil toneladas, o que exigirá investimentos da ordem de R$ 246 milhões. Fique ligado no Panorama Regional. Biodiversidade dos campos nativos. Os campos nativos associados às matas de araucária caracterizam a paisagem da região serrana há milhares de anos e desde muito antes da chegada dos primeiros grupos indígenas. O programa de pesquisa em biodiversidade, iniciado neste ano em Santa Catarina, envolve a participação de mais de 15 instituições do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em 13 diferentes áreas. Apesar de aparentemente homogênea, a diversidade vegetal das pastagens naturais é alta. Em 1 metro quadrado, podemos encontrar em torno de 17 a 35 diferentes espécies de plantas. Isso sempre quem tem comentado é o pesquisador aqui da IPAGRE, Dr. Cassiano Eduardo Pinto. Além das plantas do campo nativo, serão investigados a riqueza das florestas associadas ao campo, peixes, aves, pequenos mamíferos, artrópodes e anfíbios. Os pesquisadores Ronei Baldicera e Rafael Machado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estiveram então em contato com os produtores da localidade de Boa Vista, no município de Painel, na região serrana, onde será desenvolvida a pesquisa. A IPAG está associada ao projeto, então, na identificação das plantas forrageiras, juntamente com os colegas do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Santa Catarina, buscando então entender a dinâmica da vegetação campestre para reunir conhecimento para que os pecuaristas possam melhorar o manejo dos campos para aumentar a rentabilidade da pecuária de corte com base nas pastagens naturais. Hamilton Weber Xavier Chicão, Epagre Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Segurança alimentar e responsabilidade profissional foi o tema central do 8º Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos aqui em Santa Catarina, realizado recentemente. Na entrevista de hoje, nós vamos abordar um dos assuntos do Congresso com o engenheiro agrônomo Matheus Mazon Fraga. Ele é da SIDASC e é responsável pela fiscalização de insumos agrícolas. Matheus Fraga fala sobre alimento seguro e uso racional de agrotóxicos. Bom, essa temática é muito importante hoje, talvez seja o assunto, um dos assuntos mais discutidos dentro da nossa categoria dos agrônomos, seja a segurança alimentar. E o que a gente tem para trazer da SIDASC é, a SIDASC como órgão fiscalizador, que cuida da fiscalização de agrotóxicos, cuida dos programas de monitoramento de resíduos de alimentos, de agrotóxicos nos alimentos, nós vamos trazer aqui para o Congresso os dados que a SIDASC tem levantado aí no Estado com relação a esses monitoramentos que nós estamos fazendo e também trazer os dados da fiscalização para nós debatermos com todos os colegas agrônomos soluções para melhorarmos a produção dos nossos alimentos. Né? Hoje a SIDASC trabalha, por exemplo, na questão do monitoramento dos alimentos convencionais, onde nós temos indicadores, até certo ponto, preocupantes, mas melhores que os índices nacionais, né? Que hoje estão na casa aí dos índices de inconformidade, na casa dos 15% de inconformidade dos nossos alimentos. Porém, creio eu que com soluções inteligentes, com debate entre os profissionais, nós consigamos reduzir esses índices para índices aceitáveis e até índices internacionais, aceitos aí pela comunidade. Né? Que índices seriam esses, Matheus? A gente trabalha aí com indicadores de inconformidade na faixa de 5% como índices ideais. Melhorando a assistência técnica, melhorando a fiscalização, melhorando a pesquisa, eu tenho certeza que a gente consegue abaixar esses índices e levar o alimento catarinense para todo o Brasil com a imagem de quê? Que o alimento catarinense é bom, é seguro e promovendo assim o desenvolvimento do nosso estado e desenvolvimento da nossa agricultura. Né? Esses índices de inconformidade são agrotóxicos não registrados que estão sendo usados ou agrotóxicos acima do limite? Bom, nós temos as mais diversas situações. Nós encontramos produtos, infelizmente ainda estamos encontrando produtos proibidos no Brasil. Temos encontrado, o nosso maior problema seriam agrotóxico não autorizado para as culturas que a gente está pesquisando. E também temos os problemas de excesso de agrotóxico derivado do quê? Do não respeito ao período de carência e do excesso de dosagem na aplicação de agrotóxico. Mas, como eu reforço, com assistência técnica, extensão rural, pesquisa e fiscalização, eu tenho certeza que um trabalho sério nesses ramos, nós vamos conseguir baixar os indicadores para níveis aceitáveis. Matheus Fraga, engenheiro agrônomo da SIDASC, Defesa Sanitária. Com relação a soluções inteligentes que você falou, elas passam pelo quê? Passam por aquilo que eu já falei. Nós temos que ter uma pesquisa forte para desenvolver técnicas de produção. Nós temos que ter uma extensão forte para levar essas técnicas para os agricultores. Nós temos que ter um mercado consumidor atento e informado para exigir um alimento cada vez de maior qualidade. E nós temos que ter a fiscalização presente para coibir os abusos. Passa por esses pontos. Para encerrar, quais são as culturas mais atingidas pelo uso indevido de agrotóxicos? Nós temos aquelas que já são refletidas aí no programa Para da Anvisa, que são o pimentão, é o morango, mas praticamente aparece problema em todas, né? Essas culturas, infelizmente, por terem poucos produtos registrados, são as que mais apresentam problemas. Também outro problema muito que a gente tem debatido é a questão do quê? Nós temos que registrar produtos para essas culturas. O agricultor, às vezes, ele não tem ferramenta para cuidar da sua cultura e acaba utilizando produtos não registrados por falta de opções. Por isso que vem a pesquisa, vem também a parte do Estado de desburocratizar um pouco esse setor e facilitar o registro de produto para essas culturas. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o engenheiro agrônomo da SIDASC, Matheus Mazon Fraga, sobre alimento seguro e uso racional de agrotóxicos. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.